Copa Mike, uma revertida, acendendo para 2000. E o controle 120, decimal 8 kg, Copa Mike. Controle 108, Copa Mike. Controle quilo, Copa Mike. Quilo, Papa Mike, mantenha próximo para 2000 pés, aguarde vetoração para o novo procedimento LS. Mantendo proa, acendendo para 2000, aguardando vetoração para o procedimento Papa Mike. Oxené 6201, no chão e centro, Recife, 1251, alterna 13325. Confirmando, 6201, 13325. 1251, secundária, 13325, bom voo. Obrigado, até volta. A 3197 chama táxi. Autorizado, 3197. Controle Papa Mike atingiu 2000. Quilo Papa Mike sem vetoração para novo procedimento LS, curva à esquerda, proa norte. Seu limite é permanecer na proa por 4 milhas. Curva esquerda, proa norte mantendo 4 milhas. Papa Mike. Kilo Papa Mike, curva esquerda para o A290, seu limite é, permanecer na proa por 7 milhas. Esquerda, 290, limite para o A7 milhas. Bono 866 da presença autorizada para o Oduna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado LS sector da pista no 0, reporte estabilizado. Bono 0 no 5 no ajuste, desça para 2.000 pés na proa de Duna, o voo 1866, autorizado LS sector, reporte estabilizado. Para o táxi 103, 197, altera na Campinas, 3 horas e 20, 159 a bordo. Tá Índia e Alfa, quando esperou no 0, torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tem um bom voo, tá 3197. No 0, 195, 139, 14, muito obrigado, bom dia. Papa Mike, 7 milhas. Papa Tango, pelo Papa Mike, mantém a proa por mais 15 milhas, o senhor vai ser o número 2, vai seguir um Boeing 738, que está agora a 3 minutos para a dona. Tango mais 15 milhas, agora 2, Papa Mike. Torre Salvador, uma boa, 131997, próximo ponto férreo, dona 0 pronto. Autorizado decolar, 120 graus, 109, TAN 3197. Aí decola, pistão no 0, TAN 3197. Eu quero papar mais completa a esquerda na proa 260, ainda 15 milhas na proa. Esquerda 260, 15 milhas na proa. Salvador, o voo 10099 e autorização com da Sierra. São 3197, decola 58, chama o controle. 208 com controle, 3197, boa noite, obrigado. Pegou no 099, aguarde, prepare a árvore elefa. Árvore elefa. 197, 1200, não se escuta. São 3197, contato radar, estou para o 360, saída da Eolida. Da Eolida, possibilidade de voar direto do Leda ao Irubi? Após 2 mil pés, vou direto Leda. Após 2 mil direto Leda, tá 3197. Barro meu quilo, papa mais, completa a esquerda, pro 200, aguardando o último vetor para o localizador. Esquerda 200, aguardando o último vetor para o localizador. Barro meu departure with Alepha transition. Score code 5174 and control departure frequency 120.80. Direita após a decolagem, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar, Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5175, controle 120, decimal 8. 30360, Alfa 21, decolada 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, transponder 5175, controle 1208. Correto, bônus 099, portão 9, chame pronto, pushback. Salvador, boa noite, Alvo 006. Informação sobre a autorização Galeão. 705, Galeão 360 aprovado, direto Irume. Índia Romeu, uniforme Mike Índia, Irume. Pós prossegue na Upper November 857 até Moussu. Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme Moussu e após conforme rota. Colador no zero, com curva à direita após decolagem, subida Dael, após Leda e após direto Irume. Aciona 5177, controle 120, decimal 8. Galeão, nível 360. Decolando a 10, vai para El, Lida, Irume, AP9087 até Monte. Transpondendo 5177, controle 308, com 177. Vai, voo 705, portão 2, chame pronto, pushback, funcionamento. Mora pronto, voo 705. Para 186. Boa noite, 866, ataque de Alfa, reforma antes da Juliette, está em ingresso. Alfa, chama antes da Juliette, 866, aproximando da Juliette. 866 via Juliette, portão 04. Portão 4, 80. São 3197, chama Recife, 125, decimal 1. 125, 1, 3, 1, 9, 7. Mais estabilizado? Papa mais estabilizado, ele é. Torre, 1895. 7295, grato pelo apoio, boa noite. Oi, Salvador. E o Papa Mike, estabilizado, ele é. Kilo Papa Mike, continua a aproximação, após a arremetida, mesmo procedimento, manter proa e aguardar a transferência para o controle. Vamos arremeter na crítica, anteriormente fazer um circuito para pouso normal 7, levando pela Oscar para pouso final no Passo do Grande. Gente. Papa Mike. Papa Mike arremeteu na crítica para aproximação para Honor 7 e pouso final no Pacto Grande. Gente, então considere mudanças de regras de voo instrumentos agora aos 09, prossiga sob condições visuais, chame de base para final pela esquerda, pista 17, ajuste de altímetro 10-15, Papa Romeu, quilo, Papa Mike. 10-15, o recurso pela esquerda, chamará de base para final, Papa Mike. Kilo Papa Mike. Mike. P2011, private taxi. Call me to report on the taxi hotel. President Force 2011. You need to proceed your taxi until threshold 10. We maintain taxi hotel and call 118.95 frequency tower and altimeter 1015. Have a good flight and good night to 011. Force 01, clear taxi via runway, report on threshold 10, ready for takeoff. Ciência e frequência livre estacional, boa noite. Autorizado 2905 Shantak. Vai ter cofre no meio 10, um end 10 degrees 07 knots. Voo 168, autorizado a chegada a mar e voo de direto SAP de sensor 050. 050, direto SAP, voo 1-0-1, Bonnie S-16, contato com a sua departure, 1-0-8. Bonnie S-16, contato com a sua departure, 1-0-8. Will contact approach one, departure 1-2-0-8, Air Force 2-0-1-1. Salvador, departure, Brazilian Air Force 2011. Air Force 2011, radar contact, climb 2-pack level 260, arbor departure. 260, arbor departure, 2011. Autorizado, chame táxi na 099. Chamar a táxi, 099. A direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1015, bom voo. Não, ponto de espera 1895, obrigado, boa. 099, pronto para o táxi com 184 a bordo, Brasília, 3 horas e 20. Está dando para o Brasília, 3 horas e 20, Brasília, 3 horas e 20, Brasília, 3 horas e 20. Brasília, 3 horas e 20, Brasília, 3 horas e 20. Brasília, 3 horas e 20, Brasília, 3 horas e 20. Bola, 0 Force 01, flight direct, left position. Force 01, you fly direct, left perspective. Sorry, Salvador, o Gol 1099, próximo ponto para da 10, pronto. Cuidado ali, mantém pistão 10. Ali mantém 10, 1099. F05, decolou aos 23, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, boa. Valeu, Salvador, boa noite, Bom 705, decolando a sua escuta. Bom 705, contato radar, sou para o nível de voo 360, via Seda Dael. Via Dael, 360, Bom 705. Nove, 3 horas de decolagem, 0, vento 1, 0 graus, 8 9, decolagem 26, controle no 20 decimal 8, bom voo. 208, 099, obrigado. Controle, gol 1099. Gol 099, contato radar, suba para o visual 360, via 6 é água. 360, água. No 168, desce para 2.000 pés, o ajuste no 015, desce para 2.000 pés. Autorizado, final, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, voo 168. Brasil Fox 011, contact Recife 128.8. Eu contacto na Recife Centro, 128 Centro, have a good Gol 1705, chama Centro Recife, 125, decimal 1. 251, obrigado, boa. Papa 081, reduce speed 2001. Reduce speed 2001, 0001. Gol, 1168, estabilizado. 1168, torre, 1185. 1289. Papa 081, descend 2000 feet, clear to ILS final report status. Descend to 2000 and clear to ILS 1 0 to final, just 0 1. Torre Salvador, boa noite, voo 1168, passando via terra, avistado. Voo 1168, que negando 095, cruzado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 119. Livre, pouso, voo 1168. No 099, chama Recife no 288. 1288 no 099. Então 3858, boa noite, eu estou na chegada Mari, desça para o 050. 050 na Mari, então 3858. Uno 168 no solo, 36 direita, 121 decimal 1 no solo. 21 1 com solo, obrigado. Salvador, boa noite, voo no 168. 168, 1211 no solo. Desculpa. Solo, boa noite, voo no 168. Boa noite, 1161, Alfa Juliette 07. Alfa Juliette, foguete 07, é o voo no 168. Papa 081, contact tower 118.95. 118.95, Papa 081, follow. Tower Europa 081, exhibit. Papa 081, QNH 1015, your land runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Yeah, runway 1, Europa 01. Papa 081, QNH Autorizaria o TAM 3858 do Arduna? Autorizado, já se tornou o TAM 3858. Muito obrigado, senhorita. Papa 081, on the route at 42, circuit 01 by your right, contact the ground, 1-1-1. To arrive at 1-1-1, Europa 01. Ground, hello, Europa City Alpha. Alpha Zero, Airman Taxi Alpha, report before Juliet. Taxi by Alpha, report before Juliet, over past City Alpha. Alpha 3258, descer para 2000 pés, ajuste 015, autorizado final, reporte estabilizado. 1015, 2000, formaremos estabilizados, Alpha 3258. Down Europa 081, taxi by Alpha, reaching taxiway Juliet. Okay, Europa 081, taxi by Juliet, gate 10. Taxi by Juliet, gate 10, Europa 081. 050 e voa direto e taxi. Mari, chegada, voa direto e taxi, 050. Autoriza voar o marcador externo, portanto 3258, senhorita. Mantendo Duna, ou TAP 3858, reporte estabilizado. Reportaremos. F310, voo direto Duna, velocidade F0, reposta listando a redução. Confirme, direto Duna. Voo direto